Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Abre o volume do radinho que vai tá entrando, meu filho, tá no ar. Tá começando mais um Central do Forró, aqui pela sua rádio número 1, aqui pela sua rádio favorita. Eu, Coronel Ojuara, e nas partes técnicas, ele, cabeça de parafuso. Mais um final de semana e eu aqui na companhia de todos vós, me fez, né, minha filha? Vocês daí e o véio daqui, né? Botando tudo em pra dentro. Central do Forró, se é Central do Forró, tem que ter forró, né? Então, chegando pra você, aviões do forró, vou assumir. Acui, meu filho, vá! De muito tempo eu tento fingir que ainda existe sentimento, mas isso eu não posso adiar mais. O teu amor eu já não quero, é triste isso dizer, mas é sincero. Fazer-te chorar não sou capaz. Desculpa por quebrar as promessas, as juras de amor, mas eu não quero mais. Já não sinto nada no meu corpo quando você me toca, não. E no passado era só te ver que eu ficava toda rouca. É que tu sempre me amaste e em mim tu acreditaste. Juro que eu tentei. Mas pra ficar contigo e fingir assim. Obrigada. Linda. Avião do forró. Obrigada, sol, pelo convite. A gente que agradece. Juara. Mais uma vez, Angola e Brasil. Obrigada mesmo. Valeu. Banda Encantos. Não sabe o que faz. Me iludiu, me envolveu. Me deixou assim, louca demais. O meu corpo pega fogo ao lembrar de ti, do seu amor. Tão jovem pra me iludir. Não sabe cuidar de mim. Eu não te quero mais. Vou esquecer o que me fez. O tempo vai passar. Melhor sofrer de uma vez. Eu não te quero mais. Vou esquecer o que me fez. O tempo vai passar. Vou esquecer o que me fez. Não quero pensar no que me fez. Espero que não me procure outra vez. Quer me iludir, me enganar outra vez. Esqueci. Essa paixão não foi o que pensei. Não quero pensar no que me fez. Esqueci. Espero que não me procure outra vez. Quer me iludir, me enganar outra vez. Esqueci. Essa paixão não foi o que pensei. Amor, pense. Tá vendo? É, meu filho, agora a rapadura é dura ou é mole? É, a rapadura é dura ou é mole? Ao som de caviar com rapadura, eu sou tão feliz aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Olha, pessoal, deixa eu agradecer aqui ao carinho de todos vocês, tá bom? Cheirinho no coração de cada um de vocês. Beijinho, hein? Manda um alô Alôzão pra São Ponte, que tá ouvindo a gente lá na Alternativa FM, lá em Agrestina. Abração pra você, meu filho, sempre sintonizado aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Chegando pra você, forrozão, aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró, aqui pela sua rádio número 1, chegando agora, Bonde do Brasil, cantando pra gente, Por Que Não Me Amou, Por Quê? Bonde do Brasil. Filme aqui sem você. Vem ver o amor.

de Pernambuco, tocando aqui no Central do Forró. É, tentaste esquecer, né? Mas não esqueceu não, esqueceu do velhinho? Esqueça não, que o velhinho tá aqui todo final de semana. É, meu filho, aqui no Central do Forró, coronel mais safadinho do meu Brasil. Como é o nome dele? Ô, Juara, é... Olha, pessoal, não esquece, quer participar com a gente? Entra aí no ouvintecentral@rotmail.com. É, meu filho. É o ouvintecentral@rotmail.com. Pede teu som, pede a tua música, que esse velho mais taradinho de todo o Brasil vai estar daqui tocando. Eu vou um rápido break, meu filho. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Daqui a pouco tem mais. Aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró, aqui pela sua, pela nossa Rádio Número 1 do Brasil, meu filho. Eita, meu filho, chegando forrozinho pra você com Flávio José, filho do dono, aqui no Central do Forró. Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. aprenderam, aprenderam aí? Só a sensação do carnaval, viu, Zanga? Vai caindo, caindo, caindo. Vai! Vai caindo, caindo, caindo. Vai caindo. Vamos cá, vamos cá. Segura aí, meu rico, segura, meu rico. Pera aí, vamos todo mundo, bora, Pito. No três, todo mundo vai caindo, viu? Um, dois, três, vai! Vai caindo, caindo, caindo. Vai! Vai caindo, caindo, caindo. Vai caindo. Ela nem olha nesse meu olhar. Eu fico louco, eu viajo no seu caminhar. Mas ela não dá, dá bola pra mim. Como é que eu vou ficar, ficar sozinho assim, dizendo linda, você é linda. Eu digo mais ainda, é linda demais. Linda, você é linda. Eu digo mais ainda, é linda demais. Linda, é muito linda. Coronel, ô Jura! Mano, que desgravações! O pirus. Hoje se não dá mais, mesmo estando só, é melhor. nome da música é Sinceridade, tocando aqui no Central do Forró, aqui pela sua rádio número 1, aqui pela sua rádio que mais cresce em todo o meu Brasil. Quero agradecer aqui o carinho de cada um de vocês, tá bom? Por sempre sintonizar o Central do Forró, aqui pela sua rádio número 1, aqui pela sua rádio que mais cresce em todo o meu Brasil. São mais de 400 rádios filiadas aqui no Central do Forró. Tá chegando forró pra vocês aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. A cunha, meu filho, a cunha, vá. diarioforró.com.br. Hoje o sol não apareceu, flores no jardim nem floresceram. Coronel Ojuara. Um clima pesado, cheio de mistério. Sério. Ontem à noite não dormi bem, uma sensação que nada tava bem. Só hoje pude perceber, o mundo desabou em mim. Quando alguém me falou que você mudou seu status no Face pro relacionamento sério. Diz que não me trocou, não assumiu com ninguém, nenhum relacionamento sério. Sério, você não tá falando sério. Diz que não me trocou, não assumiu com ninguém, nenhum relacionamento sério. E o que eu falo pro meu coração, alucinado de paixão, acreditando em você. Quanto tempo eu me dediquei, nesse amor apostei. Como posso acreditar? Sério, você tá falando sério. Diz que não me trocou, não assumiu com ninguém, nenhum relacionamento sério. Sério, você não tá falando sério. Diz que não me trocou, não assumiu com ninguém, nenhum relacionamento sério. Sério, você tá falando sério. Diz que não me trocou, não assumiu com ninguém, relacionamento sério. Sério, você não tá falando sério. Diz que não me trocou, não assumiu com ninguém, nenhum relacionamento sério. Hoje o sol não apareceu. Dia tô contando 40 mil beijos por mês. dá uns 500 mil por ano. É isso que você me deve, então vai logo me pagando. Sem feriados, férias, greve, estou aqui te esperando. Eu não vou te cobrar os juros, e pra você me pagar tudo, divido em 50 anos. 40 mil beijos por vez, dá uns 500 mil por ano. É isso que você me deve, então vá logo me pagando. Sem feriados, férias, greve, estou aqui te esperando. Eu não vou te cobrar o juro, e pra você me pagar tudo, divido entre nós, tudo em um minuto se perdeu, mas ainda ouço tua voz. Juro que até tentei mudar, mas você feriu minha razão, e agora tenho que tentar esquecer você e essa paixão. Tenho que encontrar uma saída pra essa dor. Dessa lembrança e desse você também cometeu. Tentou dormir e o sono não vem. Eu não sei convencer meu coração. Não consigo amar um outro alguém, porque virei refém dessa paixão. Tenho que encontrar uma saída pra essa dor. Quero esquecer que fui refém dos teus abraços. Eu preciso fugir dessa pensa em grana, só vai pra cama visando interesse total. Eu vejo e diz que me ama, nas suas façanhas eu vou me iludindo nesse amor real. Sei que sou pra você sem importância, te vejo como amor, você é um negócio. Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança, mesmo sabendo que é mentira eu gosto. Eu pago tudo pra te ver. Quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo. Eu pago tudo pra te ver, apenas só por um minuto. Foi eu quem quis me envolver, mesmo sabendo que você é você. É a mais puta do mundo. Sou pra você sem importância, te vejo como amor, você é um negócio. Eu sei de tudo, sei, não sou criança, mesmo sabendo que é mentira eu gosto. Eu pago tudo pra te ver, apenas só por um minuto. Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo. Você é a mais puta do mundo. Você só pensa em grana, só vai pra cama visando interesse total. Me beija e diz que me ama, as suas façanhas eu vou me iludindo nesse amor real. Sei que sou pra você sem importância, te vejo como amor, você é um negócio. Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança, mesmo sabendo que é mentira eu gosto. Eu pago tudo pra te ver, apenas só por um minuto. Foi eu que quis me... Central do Forró, apresentação, Coronel Ojuara. Tá aí, meu fiel, som de Garota Safada, né? Também teve pra gente Mastruz com Leite cantando Refém Dessa Paixão. É, tudo isso aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Pois tá no Central do Forró, meu filho, tá bom demais. Eu Que pena que no instante chega o fim, né? Eita, é muito ligeirinho demais, mas eu quero agradecer ao carinho de todos vocês, tá bom? De coração mesmo, aqui do véio em Coronezinho Juara, um cheirão no coração de cada um. Obrigado pelo carinho e obrigado pela paciência, tá bom? Próximo final de semana, tô de volta nessa mesma hora, neste mesmo canal. Fui, gente, tchau! Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.